scusami, non posso scusare. Salito lì, scusami, è tutto a faccio di tasca, sono andato a casa di lì. No. Gol 1884, vista para 2000 pés, Jorge Chano 0 no 2, livre da restrição de altitude INTAP. 2012, livre da restrição INTAP, gol 1884, está autorizado ILS, Felipe? Gol 1884, autorizado ILS, sem reporte localizador. Reportará, o gol 1884. T197 contact, receive same frequency 123.95, unable 123.25. Just confirm the main frame, we are just about at 71, will be 123.25. T197, frequency 123.25. FI-6728, desça para 2000, ajuste no 0 no 2. 2002, FI-6728. Estabilizado ILS, voo 1884. Voo 1884, chamei a torre. 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, senhorita. Boa. Web 6728, autorizado ILS-XC, reporte localizador. Reportar estabilizado, ILS-XC. Torre Salvador, boa noite, o gol 1884, meia milha do Índia Serra, baixado e checado, tem o campo à vista. 884, avistado, tem livre pouso no 0, 90 graus no 09, no 884. Livre pouso no 0, gol 1884. Sola os 22, libera direita, solo 1219. Direita, 1219, gol 1884. Solo Salvador, boa noite, gol 1884, livrão. 1884, boa noite, taxia Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 09, voo 1884. Felizardo, 6728, compacto, aproximação final, torre 118.95. Muito boa noite, Web 6728, externo, baixado, travado. 6728, boa noite. Cheque o trem, pouso livre no 090 graus, 1129, 6728. Livre, pouso, baixado, travado. É 728, solo aos 28, libera a direita, chame solo, é 1219. 219, boa noite. Olá, boa noite, Web6728, livrou. Web6728, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette para portão 4, 67. Salvador, eu vou na 613, informação Sierra. Voo no 613, pronto, cópia, Brasília. Pronto, cópia, eu vou no 613. Voo no 613, autorizado Brasília, nível 360, via rota Upzul 17, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle 120, décima 8, aciona o transponder 5554, gol no 613. Autorizado 360 Brasília, via Upzul 17. Decoladão no zero, curva direita, saída Arbor, aí após voa Elefa. 1208 é o controle, 5554 ao transponder, o voo na 693. Correto, 5554, portão 03, chama pronto, voo na 694. Repórter pronto, voo 1613. Golf 18, com informação. Gol 1885, boa noite, pronto cópia, Guarulhos. Pronto cópia, sir. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador opera em 120.8, aciona 5563. Bridge, up Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme a rota. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, puxa acionamento, gol 1885. Solo é o gol 1-6-1-3 para o pushback. O 3 está livre, pós-taxi. Depois terá taxi, gol 1-6-1-3. Sua identificação, a chegada da mar e desça para o 050. Tô passando o meu Sierra Novembro, a sua identificação.